E outro, não sei por que que você tá mandando esse áudio. Ah, isso não avisa. Não, você tá querendo provar o quê, meu filho? Você nunca se importou com o negócio de hospital? Toda vez que a menina passava mal, você mandava eu esperar mais um pouco. Ah, espera mais um pouco para levar no hospital. Ai, que é isso, que é aquilo. Então, que cena é essa daí? Não tô te entendendo a cena. Não tô entendendo essa cena. Você tá tentando criar qual teatro? Qual outro teatro? Não tô te entendendo. A Liz já tá doente, não é de hoje, não. E vocês que passou gripe pra ele, você sabe, porque você falou com a Magda. Inclusive, vocês estavam todos gripados e com garganta ruim, bafejando em cima da menina. Não tem máscara, não pode usar uma máscara pra proteger ela. Ela já chegou aqui doente e piorou. E você é genitor da Annalisa há 5 anos. Tem consciência total que a imunidade dela é baixa e que ela fica doente de repente. Que ela dá febre de repente. Então eu ia te avisar como. Eu não tenho bola de cristal, não.